Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e a moral em nossas vidas. Vem nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos, exemplo do nosso divino e querido Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Depois de um longo e tenebroso inverno, vocês voltam à dupla, né? Rodrigo Costa e Jorge Reis ao programa Vivência Espírita. Então, depois de um sol maravilhoso, nós chegamos aqui no inverno, né? Duas semanas fora, né? Eu e o Rodrigo, primeiro em Uberaba, lá Araxá, Sacramento, Conquista, muito legal. Depois, agora, esse final de semana passado, o Rodrigo estava em Montevidéu e a gente estava, nós estávamos em aqui, Itapira, Mogi Guaçu, Mogi Mirim. Muito gratificante essas viagens aí, né? Mas estávamos morrendo de saudades aqui, acompanhando o pessoal, acompanhando vocês de longe, né? E torcendo sempre aqui para o nosso programa, com saudade dos ouvintes, com saudade da interatividade aqui. O programa Vivência Espírita tem o apoio também das Casas Espírita Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e AMI. Sem agradecer também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, o nosso convidado aqui é o Dr. Décio Iandoli. Iandoli. Ele é um dos convidados aqui para o encontro de Jacareí, que está acontecendo. Convidamos as pessoas para irem hoje lá para Jacareí, que é o encerramento, mas temos na parte da manhã e na parte da tarde palestras, muitos palestrantes de qualidade, né? E daqui a pouco a gente passa para vocês as palestras que acontecerão hoje lá no Paula Ortiz, lá em Jacareí, né? Então compareçam, porque está muito interessante. E o Dr. Décio é paulista, mas veio lá de Mato Grosso e fez a palestra aqui ontem. Nós assistimos a palestra dele, muito boa, lá em Jacareí. E nós vamos conversar hoje mais ou menos nesse assunto, que ele é um pesquisador, e é reencarnação, reencarnação sobre o foco biológico, né? É isso que nós vamos falar hoje aqui. É interessante, né? Porque reencarnação, a gente só fica falando em reencarnação no aspecto espiritual, né? No aspecto extrafísico. Mas e daí? Quando o cientista chega pra gente e fala assim: eu não acredito em reencarnação. Ou quando qualquer pessoa chega pra gente, pessoa que é super inteligente, às vezes chega pra gente e fala: eu não acredito em reencarnação. E daí? Como é que a gente conversa com essas pessoas? Então, talvez, falando sobre esse lado biológico, a gente consiga ter mais esclarecimento aqui hoje com o Dr. Décio. E enquanto o Rodrigo está todo perdido aqui, porque chegou atrasado, eu já vou entregando para vocês. Ele chega mais cedo, hoje chegou atrasado, aí está ligando aqui o, como é que chama o negócio, o YouTube, para poder filmar aqui o nosso programa de hoje. Então ele está perdidão, por isso que vocês não devem estar prestando atenção. Por que que o Jorge está enrolando tanto nessa abertura hoje? Estou enrolando para dar um tempo para ele, mas eu estou vendo, para vocês não botarem culpa em mim, eu já estou entregando, né, por causa do Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750M. E você que está nos escutando na nossa rádio online, um bom dia, boa tarde e boa noite. Exatamente, a culpa é minha mesmo, Jorge. Eu dei uma... Deu até uma parada aqui para terminar de ligar aqui o YouTube Live. E também para comunicar para vocês que a gente já está ao vivo no YouTube. Basta entrar lá no nosso canal, se inscrever e acompanhar a gente ao vivo aqui também vendo, não só escutando a gente pela rádio. Lembrando que a gente também tem a rádio online, que está 24 horas por dia, e é o reprise desse programa. Vai ser passado terça, quinta e sábado. E a gente já está, a gente veio de Uberaba com uma novidade também, né, Jorge? A gente está transmitindo ao vivo as reuniões do Tadeu lá de Araxá. Então a Rádio Vivência Espírita, é só procurar no Android, baixar o nosso aplicativo ou entrar no nosso site, todas as quartas-feiras às 8 horas e também sábado às 20 horas. Às 8 horas da noite. Então vocês vão ouvir ao vivo aí o evangelho que o Tadeu faz lá no Hospital da Casa do Caminho, que é muito bonito, tem um coral muito bonito também. Vocês podem escutar. Vai mudar o horário do programa do Edson Barbosa, de curas e cirurgias espirituais, que acontece na Rádio Mundial. E também a gente está tentando passar ao vivo. Então é bem provável que a gente tenha uma novidade aí mais para frente. Passar ao vivo o programa dele também. Então, hoje, a gente ainda não definiu a pergunta aqui para sorteio. A gente vai falando durante o desrolar. Bom, então a pergunta é... Vocês acreditam que a reencarnação é uma lei natural? Então entre, ligue para a gente no telefone que o Jorge falou, que eu vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Ou no nosso WhatsApp. Então a gente tem um grupo que o pessoal sempre está interagindo com a gente, vocês nossos ouvintes. Pode deixar lá também a resposta para a pergunta. Vocês acreditam que a reencarnação é uma lei natural? E a gente vai lendo aqui e no final do programa a gente vai sortear dois livros. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Sônia do Jeff. Meu Deus, como é belo ver o que se esconde por trás da ignorância. Como é lindo sentir o que se encontra depois do ódio. Como é esperançoso respirar onde se encontram os anjos cantando em louvor ao Todo-Poderoso. Deus, ajuda-nos a nós outros ajudar mais. Consente que despertemos para a luz da verdade, para que esta nos liberte de tantos preconceitos que nos prendem como escravo das leis humanas. Cristo, permite que sejamos educados para educar, que sejamos livres para libertar, que sejamos humildes para compreender, que sejamos alegres para alegrar, que sejamos bons para incentivar a bondade, que sejamos luzes para clarear a todos. Consente, Senhor, que a paz nos ajude no trabalho e que o trabalho nos ajude no equilíbrio. Que o equilíbrio nos ajude na saúde e que a saúde nos ajude a compreender o amor de Teu coração. Jesus abençoa todas as crianças que vêm em busca do pão que desceu do céu, o pão espiritual. E que Tua Mãe seja a Mãe de todos nós, hoje, agora e na eternidade. Abençoa, Senhor, os pássaros na sua trajetória. Abençoa os animais, as árvores que nos ouvem, igualmente no silêncio que nos faz compreender o segredo da vida mais profunda e que, por vezes, foge ao nosso raciocínio e escapa maior das ciências da Terra. Abençoa as pedras que se nos fazem testemunhas e a própria terra em que firmamos os pés, o ar que respiramos, a água que nos garante a própria vida do corpo. E eu, na qualidade de Teu amor e na qualidade de Teu menor servo no mundo, curvo-me sobre a terra quente e benfeitora e, beijando-a, beijo-te o coração na eternidade. O tema do dia de hoje é reencarnação como lei biológica. E nós estamos com o Dr. Décio Iandoli. Nasceu em São Paulo, viveu muito tempo em Santos e hoje ele reside há 7 anos na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele é cirurgião gástrico e faz também endoscopia. Fazer endoscopia não é fácil, não? Você já fez, Jorge? Já. Já? Já fiz, mas eu não... Só não... Quando, aquela anestesia que coloca no, na garganta da gente, que dá a impressão que a gente não vai respirar mais na vida, né? Só aquilo ali. Porque na hora mesmo que coloca o tubo lá, a gente não sente mais nada, não. Mas é... O duro é passar na garganta ali, né? Não, porque diz que eu fui fazer pelo convênio, né? Diz que no INSS os caras não colocam anestesia nem nada na garganta da gente, não. Enfia aquele tubão mesmo de uma vez. Não, vamos ver então com o doutor Décio se é verdade ou é mentira. Bom dia, doutor Décio Iandoli. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui. E aí, o que o senhor fala da endoscopia que o Jorge está dizendo que fizeram sem anestesia? Não, hoje essa da garganta a gente não põe mais, faz só na veia, dorme, porque o desconforto é grande mesmo, né? Uhum. Mas é, quem precisar fazer pode ir tranquilo, que hoje em dia... E aquele coisinha que vai na frente lá, aquela câmera? É, tem um chipzinho ali. É? E ele passa uma imagem Full HD para a tela. UHD? Full HD, é. E a gente tem com aumento, com uma série de recursos hoje que a tecnologia dá. E é um exame importante hoje, né? Para prevenção de câncer e tudo mais. Ah, eu já fiz umas 3 vezes aqui lá, viu, Jorge? Uhum. Mas falaram que espírita não tem esse negócio de problema de gastrite nem nada, que é tranquilo, é, o espírita é bem assim, light e tudo, não tem? Parece. Não, mas e qual é a causa da gastrite? Porque tem tanta gente que reclama da gastrite. Tem muitas causas, né? Tem causa infecciosa, pode ser uma bactéria, pode ser uso de medicação, pode ser estresse crônico. Tem uma tendência genética, é multifatorial, né? É. Eu costumo dizer que você precisa ter pelo menos uns 2 fatores para ter o problema. Mas hoje em dia, com o nível de ansiedade que a gente vive, é muito comum, né? A gastrite? É, muito comum. Mas também não tem também o problema de erro de alimentação, de comer errado? Tem, erro alimentar. Essa bactéria, o Helicobacter pylori, que hoje é disseminado, né? Mais de 40% da população tem. A gente pega ela na água, na alimentação. É? É. É. Então serviço não falta, não. Mas antigamente parece que era pior a gastrite, né? Porque quando a pessoa falava que ia ser operada do estômago, nossa. Mas é que antigamente, antes da cimetidina, né, que foi a primeira medicação, assim, era a úlcera, né? Todo mundo tinha úlcera, e a úlcera sangrava, perfurava. Hoje em dia, tem dor de estômago, vai na farmácia, compra omeprazol, toma... Omeprazol. E aí para de doer. Esse aí que é o problema, aí não vai no médico, né? Uhum. Então, a úlcera praticamente acabou, a gente não opera mais úlcera, né? Ah, não opera mais? É difícil. Toma um remédio e fica bom. Ah, é porque tem a omeprazol, tem um que... são 3 em 1, o omeprazol é aquele que é 3 em 1? Não. Olha, que tem de remédio para estômago. É só o preço do remédio que dá dor de estômago, né? Mas doutor, vamos então falar sobre reencarnação como lei biológica. É porque a gente vê que nós que somos da doutrina espírita, como encontramos pessoas que querem explicação sobre a reencarnação. Vocês acreditam na reencarnação? E quando as pessoas não perguntam, vocês acreditam nessa bobeira da reencarnação? É muito comum as pessoas perguntarem desse jeito, né? Porque também, pensa assim, Rui, tem pessoas, para algumas pessoas é fácil nós explicarmos. Para algumas pessoas é fácil, porque umas 3 ou 4 questionamentos que a gente faz para a pessoa, a gente já bota a pessoa para pensar. É. Mas difícil é quando a gente pega assim uma pessoa que tenha, seja muito inteligente, seja estudioso, cientista, aquela pessoa cética, que às vezes até a própria graduação, ou pós-graduação, ou doutorado, deixou a pessoa assim, sem acreditar em nada. Tem gente que não acredita nem em Deus, nem nada. E aí, para essas pessoas, às vezes elas têm tanto contra-argumento que você não consegue, às vezes a gente não tem, assim... cultura ou não tem argumento suficiente para discutir com essas pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, a pessoa que já tem uma opinião formada e ela defende aquela opinião, a questão não é mais intelectual, racional, é uma questão emocional. É igual o time de futebol. Você torce para um time e você defende aquele time e não interessa o que aconteça. Então, sempre foi pênalti a favor, sempre, sabe, a falta foi contra, é sempre assim. Ele jogou. Roubou sempre contra o seu time. Então, é assim, na hora que a emoção toma conta, ele não está mais racionalizando. E quando a pessoa já tem uma opinião formada contra, e isso pode estar relacionado à cultura, à formação religiosa da pessoa, não tem racionalidade nem intelectualidade que pode justificar. Se você for usar a questão mais científica, mais racional, é muito mais fácil acreditar na reencarnação do que não acreditar. Mas tem algum torcedor de futebol que é o mais propenso a ter úlcera, a ter problema no estômago? Ah, eu sou palmeirense, acho que quem tem é o corintiano. Pra mim, são eles que têm úlcera. Eu sabia que ele ia falar corintiano, viu, já? Corintiano que tem mais dor de estômago por causa do... Eu tava crendo que ele ia falar que ele era santista, porque ele morou a vida quase toda em Santos, né? 22 anos. É. Então, corintiano que tem mais dor de estômago. É, não sei, não fiz essa estatística ainda. Hoje tem jogo, é melhor ficar quieto. Né? Doutor, assim, mas como que é o título do seu livro mesmo, aquele livro? Então, eu tenho 5 livros. O segundo, o terceiro que eu escrevi é a Reencarnação como Lei Biológica. Foi o que eu fiz o seminário ontem. Como chegar nessa pesquisa? Como você teve essa ideia de falar, não, peraí, eu vou mostrar para essas pessoas aqui de alguma maneira... Ou mostrar não, eu vou pesquisar, né? Porque o cientista, ele parte para procurar negação, muitas vezes, né? Ele quer procurar se aquilo ali é verdade ou não, então ele parte para tirar todas as probabilidades. Como que você teve essa ideia? Não, você já acreditava, já tinha convicção na reencarnação quando você começa a fazer essa pesquisa, né? Assim, eu encontrei o espiritismo já... Eu estava terminando meu doutorado, então eu já tinha uma formação acadêmica. Eu sempre acreditei em Deus, a minha família é católica, mas eu tinha algumas dúvidas, algumas coisas que me atormentavam. Por exemplo, por que que tem criança com câncer? Né? Por que que tem criança que nasce mal formada? Então, eu acreditava em Deus, um Deus infinitamente bom e justo, ele não podia ter... para um espírito ele dar uma prova dessa, e para outro nascer bonito, de olho azul, loirinho, na família rica. Quer dizer, não via muita lógica nisso. E aí o espiritismo, com a reencarnação, ele me trouxe essas explicações. E eu comecei a pesquisar se existiam algumas evidências científicas, né, de que a reencarnação realmente era um fato, né. E aí eu dividi em duas categorias as conceituais, né, que seriam os motivos conceituais, basicamente com relação à definição de vida e evolução das espécies, e as evidências experimentais. Aí entra a experiência de quase-morte, terapia regressiva de vidas passadas, os estados alterados de consciência, a questão da mediunidade e assim por diante. E aí eu fui reunindo esses estudos e escrevi o livro. Né, defendendo essa ideia, esse posicionamento, né? Mas e qual é vamos dizer, o exemplo melhor para a gente dizer para o povo, para os leigos, sobre a reencarnação? Então, tem várias coisas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que hoje em dia é um dos mais poderosos, né? A experiência de quase-morte. Então, o que é a experiência de quase-morte? É uma pessoa que esteve clinicamente morta. O que significa isso? Parada cardiorrespiratória. Durante esse período de parada cardiorrespiratória, o cérebro dela está absolutamente desligado, ou seja, ela não tem nenhuma atividade cortical, ou seja, ela não pode ter consciência, ela não pode ter memória, ela não pode enxergar, não pode ouvir, nem nada disso. E durante esse período, enquanto ela é reanimada pela equipe médica, ela vivencia o que está acontecendo na sala. Geralmente a pessoa tem a sensação que está fora do corpo, que está flutuando no teto da sala, ela vê o que está acontecendo na sala, e quando ela volta... ela se lembra de tudo, né? Essa experiência de quase-morte tem relatos muito antigos, né? E recentemente ela foi estudada, são vários artigos científicos. Se você pegar só as revistas mais importantes de medicina, você vai achar mais de 250 artigos sobre o assunto. Você tem muitos hospitais que fazem experimentos com isso, né? Eles deixam em cima, nas UTIs, onde tem casos muito críticos, eles deixam em cima algumas símbolos, onde não é possível a pessoa ver deitada. Mas se ela estiver numa posição acima, ela consegue ver esse símbolo e eles perguntam, que símbolo você viu? Quem fez isso foi o Dr. Peter Fenwick. Dr. Peter Fenwick é um psiquiatra inglês. E ele fez esse trabalho em vários hospitais. Então, ele colocava símbolos coloridos, né, em cima de alguns monitores, que só era possível ver do teto da sala. Ele não avisava ninguém da equipe que tinha colocado os símbolos. E quando tinha uma parada na sala de emergência, depois ele entrevistava o paciente e o paciente contava que tinha visto os símbolos, né? Então, esse é um dos trabalhos que mostram isso de uma maneira muito forte, né? Muito poderosa. Positiva, né? De uma forma positiva. E tem aquele livro famoso do Dr. Moody, um americano, que ele fez Ele fez várias experiências no hospital, onde ele... Dr. Moody foi o primeiro, o livro dele foi o primeiro a colocar a experiência de quase-morte de uma maneira mais científica. Ele foi muito criticado na época, né? Mas depois o pessoal veio estudando e hoje em dia ninguém consegue questionar mais o fenômeno, né? Muita gente ainda questiona o que que está acontecendo, mas ninguém mais discute esse assunto, né? Tem um pesquisador, o Dr. Pim van Lommel, é um cardiologista holandês. Em 2001 ele publicou na Lancet, uma revista importante também, um artigo que eu acho que fechou a questão. Porque ele fez um estudo prospectivo, ou seja, ele não chegava no hospital, pegava as pessoas que tinham tido a parada e entrevistava. Ele, nas UTIs que ele trabalhava, ele pegou e estabeleceu um estudo a partir daquele dia. Então, ele conseguia controlar que remédio foi feito, quanto tempo a pessoa ficou em parada, por que ficou parada e assim por diante. E o trabalho dele foi muito interessante e... Tanto que eu tive oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, ele nem estuda mais EQM, porque não ficou dúvida sobre isso. Hoje ele está estudando memória extracerebral. Ele quer saber como é que as pessoas conseguem se lembrar do que aconteceu com o cérebro desligado. Né? Então você vê como é interessante o raciocínio do cientista. Ou seja, né? Onde armazena a memória. Se o cérebro está desligado, como é que pode estar armazenando a memória? Exatamente. Nesse caso. Mas, doutor, eu já fui questionado várias vezes em várias palestras. Eu faço uma experiência muito simples. Eu pergunto para as pessoas que estão na plateia: quem é que tem mais de um filho? Então tem pessoas que levantam, tem quatro, tem três, tem cinco, e falam: tudo bem. Seus filhos são todos iguais? Não. Um filho é totalmente diferente. Então, como é que você explica? Como é que a senhora, como mãe, o senhor, como pai, explica essa diferença? Pensar, não sei explicar. Então, a doutrina espírita vem nos orientando que muitos desses espíritos que vêm usar um corpo físico, ele é independente, ele é um espírito que milenar. E ele vem usar um corpo novo, agora, nesse instante, mas ele é livre. Então, ele vem... usando aquele corpo, tem uns que são, tem várias reencarnações, então traz uma série de experiências, e tem outros que estão nascendo agora, quer dizer, estão nascendo agora nesse mundo, nesse nosso mundo. Então ele é diferente, então tem uns que são grosseiros, tem outros que são amáveis, tem outros que são dóceis, então a gente vê a diferença que nós temos na nossa casa. Você tem duas meninas e um menino, né, Jorge? São tudo iguais? Não, de jeito nenhum, todo diferente um do outro. Um diferente do outro. Se você pegar gêmeos univitelinos, que eles teoricamente são exatamente iguais biologicamente, eles nunca são iguais em termos de personalidade. Então isso mostra que a personalidade não é um produto do corpo. Isso fala contra o materialismo. Então, onde é que a gente vai parar nisso? Vai parar no seguinte, quer dizer, se a gente continua vivo com o corpo desligado, com a mente, com o cérebro desligado, isso significa que não é o corpo que produz a mente, né? Então, se o corpo não produz a mente, ele não depende, a mente não depende do corpo para existir. Então, já existia antes do corpo e vai continuar existindo depois. Se a mente existe sem o corpo e um dia se associou a um corpo, por que que não pode fazer isso de novo? E aí é que a gente faz a conexão com a reencarnação. Isso aí eu adorei ontem na sua palestra, foi exatamente essa colocação. Inclusive daquele professor, né, que você encontrou, foi na França, né? Nos Estados Unidos, né? Aquele evento lá do professor fazer exatamente essa colocação, mostrar exatamente, ele acredita na alma, né? Acredita no espírito, acredita que o espírito formou, sim, o corpo, mas ele não acredita na reencarnação. Aí ele não conseguiu responder a sua pergunta, né? Foi o Dr. Melvin Morse. Ele é um estudioso de experiência de quase-morte em crianças. E o trabalho dele é muito impactante, porque a criança... ela tem muito menos elementos para enganar, não tem interesse de enganar, ela é sempre muito sincera, né? Muito honesta quando fala. E ele trabalhava numa UTI de crianças e quando as crianças tinham parada, ele começou a entrevistar. Foi espontâneo, porque uma criança, depois que se recuperou no consultório dele, ele perguntou se ela estava bem, o que ela tinha sentido quando ela estava no hospital, e ela perguntou se foi antes ou depois de ver o Papai do Céu. Eu falei: como assim, você viu o Papai do Céu? Ela falou: eu vi, me conta a história. Ela começou a dar o relato todo, inclusive do atendimento que eles deram na UTI. A partir daí ele começou a estudar as crianças. E ele fez uma apresentação maravilhosa lá no congresso em Washington, né? Foi o primeiro congresso americano em medicina e espiritualidade. E depois eu perguntei para ele se ele acreditava em reencarnação, ele falou que não. E eu perguntei para ele por quê, ele falou, porque não tem motivos filosóficos para acreditar. Eu falei, e biológicos? Uhum. Aí ele não entendeu e eu pus essa colocação para ele. Você acredita que a mente existe sem o corpo? Então ela já existia antes. Ele falou, claro que sim. Mas se ela existia antes e pôde se associar a um corpo uma vez, é porque é uma propriedade que ela tem. Ele parou, ficou olhando para minha cara, eu falei assim, então ela pode fazer de novo. Ele não me respondeu, ele falou assim, você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Ele falou, você vai estar no congresso, ia ter um congresso Mednesp em São Paulo. Eu falei, vou. Eu falei, eu te respondo lá. Eu falei, tá bom. Passou um ano, encontrei ele no congresso, ele fingiu que não me viu. Eu fui lá, perguntei para ele, ele deu uma risada alta, assim, falou assim, ainda não tenho uma resposta para você. É o que eu falo, assim, quando a pessoa já tem uma opinião formada, é difícil ela questionar, sabe? Mas é complicado você ver isso num cientista, né? Porque o cientista, até eu conversando, não travando, mas tendo alguns debates com amigos que são descrentes e puramente cientistas, o objetivo deles é sempre quebrar uma teoria, é sempre quebrar uma lei. O objetivo da ciência é esse, segundo eles, né? E quando você vai em verada para a área da filosofia e da religião, o objetivo é sempre aceitar alguma coisa, né? Então isso acaba sendo convergente. Essa é a dificuldade que eles têm. Eles falam assim: vocês aceitam a lei da reencarnação e aceitam. A gente, se a gente for aceitar a lei da reencarnação, a gente tem que combater ela para conseguir comprovar ela que ela é, ela continua mais existindo. Ou menos isso. Porque assim, o bom método científico, ele funciona assim. Se você tem uma hipótese e você quer provar se aquela hipótese é verdade ou mentira, você monta uma metodologia para provar que é mentira. Se você conseguir provar que é mentira, é mentira. Se você não conseguir provar que é mentira, pode ser verdade. Exato. Aí você vai ter que repetir outros pesquisadores em outros lugares, até que se ninguém conseguir provar que é mentira, então você aceita como verdade, né? Então, isso é uma coisa assim, que é uma segurança do método científico. Sim. Mas isso não quer dizer que você tem que ser descrente de tudo. Exatamente. Né? Mesmo Exatamente. Quando você acredita numa hipótese, você procura fazer o método de uma maneira que você cubra todas as possibilidades de ser mentira. Né? E se você não conseguir cobrir, é porque você está comprovando a sua hipótese. Né? É que, assim, não é que a ciência ela é materialista, os cientistas são. Sim, não, mas tem cientista que não é materialista. Sim, tem também. Hoje em dia a gente está vendo uma grande quantidade de cientistas que já se declaram espiritualistas. Né? Não, até o Einstein, ele era espiritualista, até tem vários relatos dele que ele diz, olha, as pessoas podem não acreditar em Deus, mas tem que acreditar naquilo que está por aí, né? Que tem alguém que fez essas coisas todas. Né? Eu costumo dizer que acreditar em Deus é mais científico do que não acreditar. É. Porque se você é um cientista, você tem que... você acredita que tudo tem uma causa. E se você for indo para trás, quem é a causa da causa da causa da causa, vai chegar uma hora que você vai ter que ter uma causa primária. Então, o conceito de Deus como causa primária é um conceito que é cientificamente necessário. Agora, você achar que tudo apareceu do nada, num passe de mágica, é muito mais místico do que você acreditar que tem uma causa primária. Ah, sim. Jorge, não está na hora dos nossos comerciais? Tá, sim. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Nós vamos colocar uma música do Ed Moreno. O Ed Moreno é que vai encerrar o evento hoje lá em Jacareí. Né? Um chapéuzinho e tudo? Isso, hoje eu vou tirar aquele chapéu dele lá na frente, todo mundo, o pessoal vê que ele tá carequinha já, né? Ele vai dormir de chapéu. Foi a primeira que ele teve aqui em São José, né? Ele foi lá pra casa, eu levei ele lá pra casa. Aí chegou lá, ele entrou dentro de casa, sentamos, né, Rodrigo? Pra tomar café, comer pizza, e ele com chapéu, não tirava o chapéu. Falei, rapaz, você não vai tirar esse chapéu, não? Aí quando ele tirou o chapéu, nós vimos que ele era careca, né? Então, o pessoal que é fã do Ed Moreno, já fique sabendo, aquele chapéu é para disfarçar a careca dele. Não, mas então, naquele dia que nós fomos lá na praça, nós pedimos para ele tirar o chapéu, aí pedimos para ele colocar de novo, porque ia ficar melhor com o chapéu. Aí nós chegamos à conclusão, fica de chapéu, muito melhor, né? Fica de chapéu. Então, o Ed Moreno que vai encerrar lá hoje, pessoal. Vale a com pena. Aquela alegria dele. Nossa, toda. Fantástico, né? E nós vamos colocar a música dele aqui, Reencarnação, que foi uma música que ganhou prêmio. Foi premiada essa música dele, Reencarnação. E só pra falar, olha, hoje, agora de manhã lá, né? Quem tiver aí pro Jacareí e quiser ir lá, quem tá fazendo a palestra agora às 9h30, vai fazer às 9h30, é o doutor Raul de Melo Júnior, de Araraquara. Né? Já esteve com a gente. Já esteve conosco, excelente, né? Redução da maioridade penal sobre a ótica espírita, é o tema. E depois teremos a apresentação musical com Áureo Corrá, de São Paulo. Depois, às 14h30, Reencarnação Fácil, com Luiz Rivas, né? Luiz Ru Rivas, do Peru. Depois, nas 17 horas, o seminário. Esse também é muito interessante, esse seminário. Ó. Zika vírus, aspectos biológicos, éticos e espirituais. E o aborto sobre a ótica espírita. A doutora Luciana Galvão, de São Paulo. E depois, às 20 horas, a apresentação musical do Ed Moreno para encerrar o evento. Então, daqui a pouco, nós estaremos lá também em Jacareí, acompanhando o evento lá, que está muito bacana, viu? Ontem foi muito bacana, desde a abertura na sexta-feira. Ontem também eu tive a oportunidade de assistir a palestra do Dr. Décio, que está aqui conosco, excelente a palestra. Depois o Nazareno Feitosa veio conosco para a AME ontem, aquele frio, mas muitas pessoas lá na AME para a palestra também do Nazareno. O Dr. Décio foi para Taubaté, com Carlinhos, também falou que lá no André Luiz estava lotado lá a casa André Luiz, lá em Taubaté também, na palestra do Dr. Décio lá. E hoje continua o evento em Jacareí. Agradecemos muito ao Monte Oliva, porque o Dr. Décio está aqui porque ele veio no encontro. Nazareno Feitosa teve ontem na AME porque veio no encontro. Então, a gente tem que dar valor mesmo para o trabalho do Monte Oliva, que é um trabalho incansável, um trabalho assim, heróico, dele conseguir trazer esses palestrantes de qualidade aqui para a nossa cidade. E o que a gente pede é que as pessoas tentem prestigiar mesmo, que quem está ganhando somos nós. Nós é que ganhamos. Espíritas. E não espíritas, né? Interessante que todos esses palestrantes que nós tivemos conversando, que vêm nessas palestras, eles estão reclamando de uma coisa, Rui, como a gente já tem reclamado. Tem que fazer palestra para não espíritas, tem que levar o espiritismo para não espíritas, que é o que a gente faz aqui no programa de rádio. Tanto que a maioria dos nossos ouvintes não são espíritas. Então é uma oportunidade de você trazer essas pessoas que são estudiosas e mostrar o espiritismo para elas, sem ser necessariamente dentro de uma casa espírita. Isso, né? E sem que se torne espírita, né? Porque nós não estamos querendo que... Exatamente. Nós queremos, a nossa proposta do programa Vivência Espírita é a mesma proposta da doutrina espírita. É dar informação para a humanidade, dar informação para as pessoas. Não é dar informação para uma classe só. Para só, isso aqui é só para espírita, né? Eu digo assim, a religião dentro do espiritismo é consequência, não é causa, não. Não, e Kardec, quando codificou a doutrina, era para todas as religiões, né? Não era só para o espiritismo. Ele nunca teve a intenção de fundar uma religião. Sim. Né? Era mais moral, filosófico, né? Moral e científico, né? Vamos lá? Vamos. Então, para o nosso intervalo comercial. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã. Levando o Evangelho através da música. Quem sou eu e o que estou fazendo aqui? Essa pergunta não me canso em repetir. Até parece uma alucinação. É sempre uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo fazer? Pra saber do meu verdadeiro ser. Então, me vejo em outro viver. A busca profunda querendo me entender. Me vejo pai, amigo, mãe ou irmão. Meio perdido nesta reencarnação. Quero entender por que estou aqui. Que devo fazer e o que eu prometi pra Deus. Já descobri o que eu prometi. Para entender melhor a reencarnação. O corpo é templo da evolução. Acabou meu tempo de expiação. A busca agora é me regenerar. Ser mais prudente para encarar você e eu. Ter mais de 1 milhão de amigos. Deixar de ver em tudo abismo. Com consciência e razão, abri meu coração pra entrar o amor. Ser confiante e verdadeiro. Ser muito mais que um companheiro. Eu só estou aqui pelo amor que é teu. Você está ouvindo programa Vivência Espírita. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje entrevistando o Dr. Décio Iandoli, que é cirurgião gástrico faz endoscopia. Ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há 7 anos. Está falando hoje, o nosso tema a ser desenvolvido no dia de hoje é reencarnação como lei biológica. Rodrigo, tem alguma mensagem aí? Temos sim. Então a gente tem participações aqui do Marcos, ele até me ajudou aqui vendo que o som estava desligado. A Sandra agora também já está no grupo, a Sandra lá da Alemanha que escuta a gente, nosso programa, sempre participa aqui com a gente. Aqui temos também a participação da Valéria Cordeiro, manda um bom dia para todo mundo. E a Patrícia Félix, que manda um bom dia a todos, respondendo a pergunta, né, se você acredita que a reencarnação é uma lei natural? Ela responde que com certeza acredito que a reencarnação é uma lei natural. Só assim temos a explicação para muitas coisas que acontecem em nossas vidas. Parabéns por trazer o Dr. Décio. Assisto a muitas palestras dele pelo YouTube e todas são muito esclarecedoras. Pena que não pude ir ao encontro de Jacareí. Paz, luz a todos. Legal, né? E o Luiz Pimentel, que esteve lá com a gente também, lá no Recanto de Luz, irmã Sheila. Mano, bom dia, parabéns pelo tema abordado. Jorge, o Rodrigo trabalhou lá em Ribeirão Pires. Talvez por este motivo ele tenha atrasado um pouco. Bom, eu sou suspeito para comentar, né? Aí, mano, um abraço da família Pimentel, ligados no programa em Jacareí. O Bessa também entrou aqui, o Antônio Bessa, que sempre ajuda a gente com o programa Curas e Cirurgia Espiritual, lá do Edson, que a gente transmite todo dia às 8 horas. Ele manda um bom dia, estou muito resfriado, tomei um remédio à noite, acabei acordando agora. Tudo bem, Bessa. E pediu o início. Claro que é uma lei natural, depois justifico. Abraços. Bom, pessoal, e a Neuza Pires também respondeu aqui, também entrou, mandou um bom dia. Que bom que estamos de volta, né? Fala aqui para mim e para o Jorge. Estive na palestra do Dr. Décio ontem, foi ótimo e aprendi muito. Um grande abraço a todos. Legal, pessoal, obrigado pela participação aqui e continue com a gente. O Carlinhos Grit também está aqui online, né? Manda um bom dia para a gente lá de Taubaté. O Carlinhos está aqui no Facebook também, mandando um abraço, doutor. O Carlinhos mandando um abraço, está ouvindo lá em Taubaté. O Carlinhos também, que é outro trabalhador incansável aí. Avisar a Sandra lá da Alemanha que nos dias 29 e 30 de outubro vai ter o Congresso Alemão de Medicina e Espiritualidade, é o Psicomedicine, para entrar na internet e dar uma olhadinha lá. A gente se encontra lá na Alemanha. Legal aí então, né? Um recadinho passando. Jorge, a peça Allan Kardec ontem estava lotado. Hoje haveria uma sessão às 7 horas, mas já está lotado. E haverá uma sessão às 5 horas lá no Teatro Colinas. E nós temos dois convites a serem sorteados. Um e um, não para dupla, tá? Uhum. É para um e um. E as pessoas que quiserem participar da peça Allan Kardec, Um Olhar para a Eternidade, às 5 horas, no horário das 5 horas, das 19, já está lotado. É só ligar para a gente aqui, participar do sorteio, e depois é só conversar com o Charles Geraldi, que é o responsável pela peça aqui em São José, e ele ficou de ligar para a gente, ficou de entrar em contato, mas até agora não. Não entrou em contato com a gente. Então, repetir os telefones: 3941-9750 ou 3942-9750. Se você quiser participar pelos telefones, e fala que você quer ser sorteado para a peça de teatro, às 5 horas da tarde, tá bom? Ou então pode entrar no nosso WhatsApp, no nosso Facebook também, dá o nome e coloca aqui: eu quero participar do sorteio para o ingresso para a peça, né? Lembrando, são dois convites, mas é um e um, né? Então, é um e um convite. Não é pro casal, não. É legal aqui porque a pessoa ganha o convite e compra para a namorada, né? Porque isso. Dos namorados e vai junto, né? O preço da inteira... Viu? O preço não, mas da só... O preço da inteira é 60 e meia entrada é 30, né? Isso. Não, é o que estava lotado de às 19 horas, né? Essa aí é outra sessão extra, 5 horas da tarde, que está sendo colocada lá para o pessoal. Mas é interessante, né, Rui? Porque ainda bem que as pessoas estão prestigiando, né, essa peça. Eu já trazendo a peça aqui em São José, que é sobre a direção da Ana Rosa, que é aquela veterana, artista da Rede Globo. E é espírita, né? Há muitos anos também, né? Tá. E eu também tenho que falar, viu, Jorge, da farmácia comunitária, nós vamos ter o chá beneficente junino. É dia 19, agora, no próximo domingo, horário das 14h30, lá na APVE, na Associação dos Profissionais Veteranos da Embraer, na Alameda Cândido Marciano Leite, 88, Vila Betânia, no final da Avenida Tívoli. Contamos com a presença de vocês, prestigiando o nosso chá beneficente junino, do dia 19, a partir das 14h30 horas. Uhum. Doutor, nessas suas pesquisas você teve que estudar bastante aí sobre muitas reencarnações, né? E nós conhecemos, sabemos de muitos estudiosos já famosíssimos no mundo, né, nos estudos de reencarnação. Por incrível que pareça, nós estamos no Brasil, que é um país, é o maior país espírita do mundo, mas nos Estados Unidos, que é um país evangélico, estuda mais reencarnação do que aqui no Brasil, né? Agora, os mais famosos que a gente sabe é o Dr. Benergie, né? O Dr. Ian Stevenson. E aqui do Brasil, o mais famoso, o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Uhum. Né? Você podia falar um pouquinho sobre eles? É, eu acho que assim, a gente no Brasil, a nossa cultura de pesquisa é que é pobre, né? Uhum. E o motivo é porque a gente não tem dinheiro. Né? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem o maior pesquisador do planeta em ciência e espiritualidade, é o Dr. Giancarlo Luchetti. O Dr. Giancarlo, ele é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, e o ano passado ele foi o autor que mais publicou nas revistas de impacto A e B no mundo. Né? Tanto que os grandes pesquisadores, ele já pesquisou, já foi parceiro de todos os grandes pesquisadores no assunto, o Dr. Harold Conning, Gary Schwartz, são todos autores reconhecidos mundialmente e que fazem contato direto com o Giancarlo. Então, acho que essa coisa está mudando, né? Agora, tem os pioneiros, né? Eu acho que quem mais pesquisou reencarnação e que merece esse mérito é o Dr. Ian Stevenson, né? Ou Ian Stevenson, nem sei como é que fala direito. Ele era um psiquiatra da Universidade da Virgínia, trabalhou muitos anos nesse assunto e hoje ele já desencarnou e quem sucedeu ele foi o Dr. Jim Tucker. O Jim Tucker, nós vamos estar junto agora nesse congresso na Alemanha que eu estava falando, ele também faz pesquisas de reencarnação. E o trabalho dele é principalmente nas lembranças de vidas passadas. Né? As crianças que começam a falar e dizem que não são, não se identificam nessa atual encarnação. Eles se colocam como sendo outras pessoas. E aí a criança começa a falar, não, eu não sou o Décio, eu sou o João, eu nasci em tal lugar, minha mulher tinha tal nome. E aí ele pesquisou essas crianças, fazia um inventário, recolhia informações e depois ia verificar. Algumas vezes ele levava essa criança para confrontar. Uhum. E às vezes a criança ia numa cidade que ela nunca tinha ido, ela sabia o caminho, conhecia a casa, conhecia as pessoas pelo nome. Né? Reconhecia, inclusive, é um caso interessante que a criança encontrou a mulher e dizia que ela era a esposa dele. E contou de uma mancha, de uma marca que a esposa tinha num lugar íntimo e ela tinha mesmo aquela marca, né? E a criança não tinha como saber. Então, todas essas pesquisas ele foi acumulando com o tempo, mas o que deu um grande salto de qualidade foi quando ele começou a pesquisar as marcas de nascença, né? Então, ele pesquisava a marca de nascença da criança e depois ia ver as necrópsias, né? Da personalidade anterior e fazia a comparação. Geralmente, as crianças que se lembram de vidas passadas, na última vida tiveram mortes violentas. Tem pessoas que desencarnaram em curto período de tempo, acidente de carro, projeto de arma de fogo e assim por diante. Então, era muito comum ter a necrópsia, né? A autópsia, como o pessoal chama. E aí ele comparava a lesão que provocou a morte na última encarnação com as marcas de nascença. E é impressionante, os resultados que ele obteve são impressionantes. É que, infelizmente, os livros dele tem alguns traduzidos, mas os mais importantes, na minha opinião, ainda só em inglês. Uhum. Né? Então, mas é um autor muito importante. O Dr. Banerjee foi um precursor dele. Veio antes do Dr. Ian Stevenson. Só que o Dr. Banerjee, ele estudou mais de 1.100 casos. E ele teve aqui no Brasil, teve com o Chico, né? Aquela história interessantíssima. Sim. Quando ele teve com o Chico, né? Então, você pode contar? O Dr. Ney Pérez estava junto e eles conversaram algum tempo e o Chico começou a contar como era bonita a Índia, né? Descrevendo os campos e tal. E aí o Dr. Banerjee perguntou se ele já tinha ido à Índia. Ele falou que o Emmanuel levava ele com alguma frequência para a Índia. E aí ele falou que tinha, inclusive, participado de uma reunião de Mahatmas. E aí o Dr. Banerjee descarregalou o olho. Aí o Chico acabou de contar, descrever a reunião. Ele se ajoelhou e beijou os pés do Chico. Diz que só Mahatmas podiam assistir reuniões de Mahatmas. Então você vê o nível do espírito do Chico Xavier, né? E tem também o Chopra, né? É o Deepak Chopra. É. Ele já é um físico, né? E ele tem alguns livros importantes também, mas ele não pesquisa especificamente a reencarnação, né? Ele fala mais do carisma, e é interessante, né? E é interessante você falar isso, porque o hinduísmo é uma religião, né? Uhum. Que estuda a reencarnação, ou acredita em reencarnação, há mais de 4 mil anos, 8 mil anos. Uhum. E nós estamos estudando a reencarnação há 150 e quantos anos. É. É, então a gente está engatinhando perto deles em termos de reencarnação, né? É, o enfoque de estudar é diferente, né? É, o enfoque é diferente, porque o enfoque do espiritismo é ter um enfoque mais racional, mais objetivo, sim, né? Mas você tem razão. E, doutor, por que será que... É interessante, para nós espíritas, quer dizer, nós já começamos, talvez a gente já tenha... Nós somos muito privilegiados, né? A gente que estuda a doutrina espírita. Privilegiados nesse sentido. Mas parece que nós começamos no meio do caminho. Quer dizer, nós não começamos lá atrás, no comecinho, para falar de reencarnação, né? Para começar aí. Nós já pegamos do meio do caminho para frente. Mas aí a gente não consegue entender muito por que que eles... são adeptos da metapsicose, né? Porque eles ainda pensam que... Dizem que a pessoa pode voltar lá a ser um animal. E nós, espíritas, nós não aceitamos isso no sentido de assim, ó... Nós não regredimos de reino. A gente pode ter problemas dentro do próprio reino, como voltar um ser humano totalmente deteriorado, digamos assim. Mas não voltar para a fase de animal. Na doutrina, e a doutrina foi obtida através de um sistema de perguntas e respostas feitas a médiums diferentes em lugares e para pessoas diferentes, que foi o método científico do Kardec, a informação que a gente tem é que não há regressão, o processo evolutivo ele é inexorável. E a evolução, a gente tem que chamar a atenção disso, é do espírito, não do corpo biológico. Então, muitas vezes você vem numa encarnação com um corpo biológico com problemas, mas isso não significa que você está sendo punido ou que você está piorando. Significa que aquele momento é o momento para você passar aquela dificuldade para aprender uma lição diferente. Né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente não consegue entender que um espírito já com várias possibilidades e complexidades... ele vai encarnar num corpo mais primitivo. Não cabe, né? Não cabe, não tem como você conectar uma coisa com a outra. Agora, a nossa base doutrinária é diferente da deles, né? Eles têm as castas também, né? Tudo É tudo uma cultura milenar, né? Agora, eu acho interessante quando você falou que a gente já pegou na metade e tal. Eu estou tentando lembrar, se não me engano, foi Newton que falou que ele só conseguiu chegar onde ele chegou porque ele estava apoiado no ombro de gigantes, né? A ciência e a evolução da humanidade é essa. Hoje a gente tem o que a gente tem, e, por exemplo, a gente pode falar do espiritismo dessa maneira como a gente fala, em termos científicos, porque a ciência cresceu, porque muita gente trabalhou e trouxe um monte de conhecimentos para a gente chegar onde a gente chegou. Então, se a gente está aqui falando, sei lá quanto tempo, uns 50, 30 minutos, a gente já citou tanta gente, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, que trabalhou e que trabalha para aumentar o nosso conhecimento. E o que eu acho interessante do Espiritismo é que a base que foi lançada por Kardec, ela está imaculada, né? Muita coisa que na época podia ser questionada, hoje em dia está comprovado. E eu imagino que isso vai continuar acontecendo cada vez mais, né? É em cima disso que eu trabalho. Eu pego a revelação espírita, principalmente a obra de André Luiz, que está mais ligada à minha profissão, e vou buscar uma comprovação científica, né? E tenho encontrado. Eu sou apaixonado também pelas obras do André Luiz e penso assim que no dia que as pessoas, como você no caso, que é um cientista, que é um médico, né, estudarem mais as obras do André Luiz, eu acho que consegue desenvolver a própria profissão com muito mais racionalidade, né, com muito mais humanidade também. Você pensa assim? Sim. E outra coisa, a gente tem que mostrar o valor desse conteúdo, né? Eu tive a oportunidade de participar de um trabalho científico, a gente publicou numa revista chamada Neuroendocrinology. O artigo, ele fala sobre as revelações de André Luiz sobre a glândula pineal. Então, há 70 anos atrás, ele escreveu um capítulo do Missionários da Luz, falando só sobre a glândula pineal. Ele faz várias afirmações sobre a glândula pineal. E a gente fez a pesquisa buscando hoje o que se tem sobre a glândula pineal. E 90% das afirmações que ele fez lá atrás foram comprovadas já. Então a gente fez um artigo mostrando isso. E eles publicaram. Uhum. Né? E aí tem gente que gosta de falar assim que tem certas coisas que o André Luiz falou é porque o Chico Xavier estava obsediado, né? O Chico estava obsediado, imagina a gente. Né? Não, mas a glândula pineal também faz pouco tempo que ela começou a despertar o interesse da ciência, né? Em 1958 começou com ela, né? Porque ela é considerada a glândula espiritual. É. E à medida que você vai trabalhando com a espiritualidade, essa glândula ela vai aumentando e vai se tornando muito mais luminosa, né? Cristalizado também, né? Cristalizado também, e os hindus chamavam como terceiro olho, né? Eles se referenciavam, mas talvez não cientificamente. O Lobsang Rampa, né, que falava muito do terceiro olho, que é justamente a vidência. É o exato que os livros dele chegaram em 1960, 60 e pouco, era um sucesso. Que era um livro mais espiritualista. Hoje não se fala mais do Lobsang Rampa, que era um médium inglês, né? Que escrevia esses livros todos aí. Ele também, mas o Paramahansa Yogananda também, que levou a yoga para os Estados Unidos em 1920 também. Ele sempre comentou nos livros dele sobre o terceiro olho, né? Mas não referenciando diretamente a glândula pineal, eu acho que é aquilo que você falou, a evolução da ciência vai se apoiando em conhecimentos antigos para resolver problemas novos, né? Só comentar aqui, Rui, que o Ari Rangel entrou aqui, mandou um bom dia, irmãos vivencianos, excelente e esclarecedora a entrevista do doutor Décio. Sobre a pergunta, penso que é a exemplo da desencarnação, a reencarnação é igualmente natural, como nos ensina Kardec, nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Pergunto ao Dr. Décio, diante de tanta bagagem e conhecimento, quais as razões científicas e reencarnatórias para ele falar mal do nosso glorioso Corinthians? Você viu que parece sério, né? A pergunta. O Corinthians é necessário para a expiação. Você viu que parece séria a pergunta do começo, né? Depois estraga no final. Mas brincadeira, Ari. A Beatriz de Paula Porto manda bom dia e muita luz a todos. Como sempre, o programa está ótimo. Hoje é dia do meu curso Psicoterapia Reencarnacionista. Vou ouvir depois. Grande abraço, luz e paz. Carlinhos entrou aqui no grupo também, a gente adicionou ele, ficamos felizes de ele estar participando aqui com a gente. A Marta Mara manda um bom dia a todos. A reencarnação é uma lei natural e necessária para a evolução do ser humano. Como disse Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nessas palavras, Jesus diz claramente a necessidade de reencarnação para a evolução do homem. Bom domingo a todos. Quero concorrer aos ingressos para a peça. Marta Mara, colocar ela aí no sorteio. Só comentar aqui também que o Aécio César, que tem uma coluna com a gente aqui, ele manda um bom dia a todos do Vivência Espírita, é o entrevistado de domingo. Quanto à pergunta, sim, acredito na reencarnação. Pois sem ela, como poderemos confirmar a vida imortal do espírito? Sendo ela uma questão científica, como também milenar. Um forte abraço a todos. Entrou o Forcato aqui também, Forcato. O Valdeci. Vamos deixar para depois. A gente continua comentando depois aqui também. O Forcato é no YouTube, no Facebook, né? Ele está fazendo uma colocação aqui grande. Mas eu já vou falar logo, sabe por quê? Senão daqui a pouco a gente esquece. O Forcato, lá de Pindamonhangaba, coloca: as provas científicas da reencarnação e, consequentemente, a sobrevivência do espírito após a morte já existem. E é, no Brasil, uma delas, através da USP. Por falta de recursos públicos, essas provas não são divulgadas, confirmadas e continuadas a ser pesquisadas para novas descobertas. Possivelmente chegará um dia em que algum aventureiro, provavelmente um americano do norte, pegará tudo que já foi descoberto aqui no Brasil e patenteará como descoberta sua e americana do norte, né? Tá colocando. E além do descaso público, existe também a grande pressão das religiões tradicionais que se opõem à divulgação das verdades espirituais. Algum comentário, doutor Data? O que é a diferença entre evidência e prova, né? as evidências são aquelas coisas que são colocadas e perceptíveis aos nossos sentidos. Mas as evidências não constituem prova. O que vai constituir prova, esse que é o problema da ciência, é com o tempo você não conseguir provar que aquilo está errado, e aí acaba ficando provado que está certo. Então a prova depende muito da boa vontade. Alguma coisa ser considerada provada depende muito da boa vontade da comunidade científica, né? Então eu concordo plenamente com ele que existe uma abundância de evidências, muitas evidências, e acho que já é o suficiente para a gente considerar como prova. Mas isso não depende de uma pessoa, depende da comunidade, por isso que a gente ainda tem essa dificuldade. Dr. Ian Stevenson falava que a ciência só evoluía na medida dos funerais. Então tem muita gente que precisa desencarnar aí para a gente conseguir considerar a reencarnação como provada, né? Não, mas há muito tempo atrás, quando existia ainda a televisão, a Manchete, eles fizeram uma pesquisa aqui no Brasil sobre a reencarnação, e 95% da população acredita na reencarnação. Então a gente vê que a reencarnação, só falta nós, espíritas, explicarmos com mais cuidado, com mais, vamos dizer, com mais lógica a reencarnação. Porque eu acho que a reencarnação é tão lógica, tão clara, porque a gente costuma dizer, para que a gente tenha um filho, nós precisamos unir os dois corpos. Mas esses dois corpos são carne. Agora, o espírito já existe. Então, a gente vê que o espírito é milenar. Então, ele vem a habitar um corpo. Ali está a teoria da reencarnação. Né? Então, eu acho assim, que apesar da gente saber que muita... Aliás, a maior parte das pessoas do planeta são reencarnacionistas. Dr. Hernani Guimarães fez um estudo sobre isso. Mas a importância que eu acho da ciência provar é a caridade com quem não acredita. Sim. Né? E a ciência, ela faz isso. A ciência, ela democratiza a informação. Sim. Então, enquanto a informação precisar ser um artigo de fé, enquanto as pessoas acreditam ou não acreditam porque elas têm fé, eu acho que isso restringe, né? Agora, a importância é essa. Às vezes as pessoas falam, por que você quer provar a reencarnação? Por quê? Eu não quero provar. Não. Mas eu quero mostrar as evidências, porque muita gente, às vezes, vai se encontrar dentro daquela informação e consegue aceitar aquilo de uma maneira tranquila. E quando é só a religião envolvida, aí é aquela história que a gente brincou, né, do time de futebol. Quer dizer, você já vai com a emoção, você não vai com a razão, né? É, porque nós tivemos aqui, né, Jorge, aquele promotor, o Wellington, lá de São Paulo, que está dizendo que muitas religiões aí não falam em filosofia, e não fala em ciência, porque ela não tem explicação para uma série de coisas. Quando você estava dizendo a respeito da... Tem um filme chamado Manica, muito antigo, que ele mostra justamente a reencarnação lá no Nepal. Ele mostra. Era um jesuíta que foi lá no Nepal orientar as pessoas na parte religiosa. Ele deparou com uma menina de 8 anos que falava, olha, ele perguntou... Na aula que está perto, quantas cidades sagradas nós temos aqui no Nepal? A menina falou, não, tem 3. Eu falei, não, só tem 2. A menina falou, não, tem 3. E ele saiu de lá, meio em dúvida, foi pesquisar e realmente no Nepal tinha 3 cidades sagradas. Daí ele perguntou para a menina, como é que você sabe que tem essa terceira cidade tinha essa terceira cidade sagrada? Não, porque eu nasci lá e meu marido mora lá. Então, e ela falou, e eu quero voltar para a minha cidade porque eu quero rever o meu marido. E é interessante que... Tem um filme muito legal também, quem quiser assistir, chama Minha Vida na Outra Vida. Uhum. Esse filme até eu tive a oportunidade de fazer um extra no DVD, que até foi um dos vídeos do YouTube que mais assistiram, foram esses extras aí. E é uma história real, eu conheci a inglesa, que escreveu o livro, que teve a experiência. É emocionante, né? Aquela história. É muito bonito. E aquilo ali é uma das evidências de reencarnação, né? E tem várias evidências de reencarnação, né? Tem muita coisa. É só de procurar e pesquisar que a gente acha. Até nós temos noções de vidas passadas. Porque dizem que tem pobre que tem gosto de rico, é sinal que ele tem outra vida já foi rico, né? Nos adultos a gente chama de déjà vu. Mas o Décio também ontem estava contando que ele tinha morrido de vontade de saber quais eram as encarnações suas, né? Conta aí, como é que foi, né? O que, que você tinha sido, né? É, eu uma época aí que eu andei pedindo pro Dr. Bezerra me revelar o passado. E ele mandou uma mensagem para mim através de uma médium muito segura lá de Santos, dizendo que o que eu precisava saber do meu passado é que tinha me colocado onde eu estava hoje. E eu nunca mais perguntei. Não, mas é interessante. Porque se você pensar bem, a nossa versão atual é a melhor, né? É. Aquilo que a gente estava falando da evolução, ninguém volta para trás, uhum. né? Ninguém volta. Todo mundo evolui sempre para frente. Então, se hoje eu sou o que eu sou, é a minha melhor versão. Para trás é só coisa ruim. Então é melhor não saber. Não, E é interessante que eu já tive contato com várias reencarnações minhas, né? Eu falo, é melhor ficar sem isso. Não vamos ficar preocupados com essas coisas, não. Porque pensando, quem sabe se eu fui um grande cientista, se eu fui um grande filósofo. Bom, se tivesse sido, não era o que é hoje, né? Então, melhor ficar quieto. Se estamos aqui, é porque não fomos grande coisa, não, né? Tem que... Essa é a melhor encarnação que nós estamos vivendo. Isso mesmo. Vamos lá, Rui. Porque não dá vontade de parar aqui as conversas. Deixa eu só falar que o Liralcio entrou aqui também, né? O Liralcio, bom dia, menino. Saudades. Décio, amigo querido. Sempre espalhando a luz com a base sólida da ciência, como queria Kardec. Abraço a todos. Obrigado, Liralcio. Vamos então para o nosso intervalo comercial. Porque daqui a pouco a gente já vai voltar com o Momento Gigavale. Olha só, vamos colocar aqui a música Buscai e Achareis. É nossa autoria da música, a música e letra minha, mas quem canta é a Célia Tombly, né? É só a Célia Tombly ou a menina? Não, também? Só a Célia Tombly, isso aqui é num dos outros CDs dela. Então ela gravou essa minha música aqui que eu fiquei muito feliz, mas ela fala assim dessa trajetória dentro das nossas vivências, né? Buscai e Achareis. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Batei, se abrirá. Pedi e obtereis, e o amor aparecerá. E o amor aparecerá. Na infância da vida, incerteza de onde veio, pra onde vai? Se do céu, da terra ou das águas, das plantas ou dos animais, o homem procura a verdade na esperança de amor e paz, na esperança de amor e paz. Buscai e achareis, batei e se abrirá. Pedi e obtereis, e o amor aparecerá. E o amor aparecerá. Na busca da felicidade, duas portas vamos encontrar. A porta larga é para muitos, na porta estreita vão poucos passar. Mas com caridade e amor, bata na estreita que ela se abrirá. Bata na estreita que ela se abrirá. Buscai e achareis,

E há os que sonham que um dia todos da estrada serão como irmãos. Entre os sonhadores, há os que se dedicam a dar água e pão, abrigo e remédio aos viajantes que precisam. Há pessoas cultas na estrada e há gente muito tola. Alguns sabem dizer coisas difíceis e outros nem sabem falar direito. Em geral, os sabichões não gostam muito da companhia dos analfabetos. O que é certo mesmo é que quase ninguém na estrada está satisfeito. A maioria dos viajantes acha que o vizinho é mais bonito ou viaja de forma bem mais confortável. É que na longa estrada da vida, esquecemos que a estrada terá fim. E quando ela acabar, o que teremos? Carregaremos sim a experiência aprendida durante o tempo de estrada e estaremos muito mais sábios, porque todas as outras pessoas que vimos no caminho nos ensinaram algo. A estrada de nossa existência pode ser bela, simples, rica, tortuosa. Seja como for, ela é o melhor caminho para o nosso aprendizado. Deus nos ofereceu essa estrada porque nela se encontram as pessoas e situações mais adequadas para nós. Assim, siga pela estrada ensolarada. Procure ver mais flores. Valorize os companheiros de jornada. Reparta as provisões com quem tem fome. E, sobretudo, não deixe de caminhar feliz, com o coração em festa, agradecido a Deus por ter lhe dado a chance de percorrer esse caminho de sabedoria. Esse é o momento Gigavale e nós gostaríamos que o Dr. Décio comentasse essa mensagem que nós temos aí do momento espírita. A mensagem me fez pensar muito o seguinte, eu penso muito nisso, assim, a cada encarnação é um trecho que a gente precisa percorrer, né? Esse trecho, ele é uma opção nossa, mas não é, né? Quer dizer, a gente quer chegar num determinado lugar e, dependendo dos caminhos que nós percorremos no passado, as nossas opções de caminho para o futuro às vezes ficam restritas e a gente tem que passar por aquilo lá. O que eu acho que faz muita diferença é a maneira como a gente passa, né? Tanto na sua atitude quanto na forma de você ver o que está acontecendo. Então, mesmo a estrada mais tortuosa, mais difícil, ela sempre tem as suas belezas, os seus atrativos. E tem gente que perde muito tempo reclamando e se queixando do que não tem, em vez de agradecer o que tem. E essa é a diferença entre você ser feliz ou não. É uma questão de opção. Então, se você parar para pensar, você vai ver gente que tem muito mais que você e é mais infeliz que você. Tem gente que tem muito menos que você e é mais feliz que você. Então, é uma questão de você escolher o que é que você vai querer para a sua vida. Já que você não consegue escolher exatamente o caminho, você escolher como você vai percorrer esse caminho. Eu aprendi uma vez com um amigo muito querido, Dr. José Nilson, lá em Santos, que todos nós, quando nascemos, temos um punhado de sementes na mão. Essas sementes, elas são de flores. E se você está no meio do caminho e olhar para trás e não tem nenhuma flor, a boa notícia é que as sementes ainda estão todas na sua mão. Então começa a semear. E isso me lembra também a mensagem do Chico, que você não pode começar de novo, mas você pode mudar o final a partir de agora, né? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, vamos encerrando, então? Vamos encerrando. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o Dr. Décio Iandoli, que nasceu em São Paulo, viveu muito tempo em Santos e hoje está residindo em Mato Grosso, é cirurgião gástrico e faz endoscopia. O nosso tema de hoje é reencarnação como lei biológica. Nós temos aqui, Jorge, o Zenildo Rodrigues, que é nosso ouvinte de todos os domingos. Ele manda um bom dia a todos do programa. Disse que está muito bom. Um bom dia para você, Zenildo. Muita paz e muita tranquilidade. E a Marta Mara entrou aqui no WhatsApp, manda um bom dia a todos. A reencarnação é uma lei natural e necessária para a evolução do ser humano. Como disse Jesus, na verdade, te digo que aquele que não nasceu da água... Ah, não, esse a gente já leu, perdão. Desculpa, esse eu já tinha lido, Marta. Ah, eu vou ler aqui do Ed Moreno, que falou... Manda um bom dia, meus amigos, Rui, Jorge e Rodrigo. Que bom ouvi-los. Estou em sintonia. Ontem foi maravilhoso no Recanto de Luz de Mancheila. Para hoje... Na minha disse, né? Para hoje, na minha apresentação em Jacareí, disse para o Monte Oliva que estou ouvindo de novo. E logo mais estaremos no evento. O programa está um show. E até que enfim o Jorge voltou. E aí a Ludmilla, que estava ontem na Irmã Sheila, exigiu que eu cante hoje no evento a nossa música Reencarnação. A gente tocou aqui, né? De manhã. Não, eu não entendi esse negócio dele falar, pô. Diz pro Monte Oliva que estou ouvindo de novo. Ele tava surdo? Ele tava surdo, Ed? Não, ele só tava gripado. Não, porque vai ver que o Monte Oliva ligou pra ele, ele não tava atendendo o telefone direito. Cara. Fala pro Monte Oliva que eu estou ouvindo de novo, né? Tá vendo que tá com o ouvido entupido. Né? Mas, Jorge, a Dirce Andrade Moreira, que é nosso ouvinte também assídua de todos os domingos, manda abraço a todos do programa, especialmente ao convidado, ao Dr. Décio Iandoli. O programa está maravilhoso. Bom dia para você, viu, Dirce? Tem mais alguma? Eu tenho mais informação, eu tenho mais aqui, hein? Mensagem. Onei Rodrigues, é o seu professor, né, Jorge? Isso. Por isso que você tem o corpinho de atleta até hoje, né? Não, ele que me ensinou que era importante demais, porque era legal o Ney. O Ney, ele, quem vê ele perto de mim, ele parece mais novo do que eu ainda, né, o Ney. Mas ele era bem jovem, professor de educação física, bem jovem. A gente estava ali com uns 14, 15 anos, ele devia ter uns 21 anos, né? E dentro da salinha de educação física, o pessoal não dava bola para educação física naquela época, porque a sala do professor de educação física era um porão que ficava lá na escola. Mas dentro da sala dele, quando a gente entrava, tinha um homem assim, todo mal formado, assim, mas não era com defeito físico, era por falta de educação física, aquele homem daquele jeito. E ele falava, vocês vão ficar assim desse jeito se vocês não fizerem educação física. Aí em cima daqui. Então ele já passava a mensagem, aquela mensagem subliminar ali pra gente, mostrando, olha, quer ficar assim desse jeito? Trata de fazer educação física. Então eu tenho muita, assim, um carinho especial pelo Ney. Desse professor ali que marcou muito a gente lá atrás. E na época do Ney, a gente lembra que o São José, o nosso time do São José também era bom, prestava. Era bom. Ele era o preparador físico do São José, a gente sempre estava lá em cima. Agora a gente não sabe nem onde é que a gente está mais. Mas ele está dizendo aqui, o programa está ótimo e é bem esclarecedor da parte religiosa e científica. Um abraço a todos aqui do Bosque. O Ney está sempre junto com a gente, porque o filho dele é, o Marcão, né? O Marcão da academia, né? Uhum. Que é também candidato a vereador na próxima eleição. Nós temos aqui o Sérgio Luiz Cardoso, de Jacareí. Ele está dizendo, sim, a doutrina espírita nos ensina e prova cientificamente a lei da reencarnação. E nós temos aqui a Regina Vilhena, que está dizendo, mano, um abraço a todos do programa, e responde em resposta da pergunta, reencarnação é natural. Legal, muita gente ligando aí, hein? É. E só para também fechar aqui, o Zé Magalhães entrou, que é o Zé Magalhães que sempre atualiza o nosso programa aqui, edita e põe no ar. Mano, um bom dia, amigos do Vivência Espírita, o programa está excelente, grande abraço. Azorilda Lima, mano, fala bonito poema, bom dia. O Rodolfo do Castelã, lá da AME, manda um bom dia, irmãos do Vivência Espírita, o programa está muito esclarecedor, parabéns. E o Sérgio, que estava aqui ajudando a gente, estava na parte de TI. O Sérgio, ele está falando aí, né? Bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo e Jorge, estou sintonizado na rádio. Legal, pessoal, obrigado pela participação. Só tem mais uma mensagem aqui, a Ângela Sani. Muita luz, querido Décio, em Itaim, sente saudades do médico maravilhoso e o amigo generoso. Não, e nós temos que aproveitar esse momento para agradecer ao Sérgio e a Márcia que estiveram aqui nas duas faltas de vocês aqui. Eles estiveram suprindo o espaço muito bem, viu, Jorge? Inclusive, disse que tem a gente que não está querendo que a gente voltasse mais, porque botaram a Adriana aqui. É. E o Sérgio fala, esses dois aí nem precisam voltar mais pro programa. Né? Fala, deixa os outros que estão ali. Que, e né? Teve alguns que disseram que os dois programas feitos pela Adriana foram dois melhores desse ano aqui, né? Uhum. Foi, exatamente, falaram isso. Os dois melhores programas foi quando a gente não estava, nem eu, nem o Rodrigo. Né? Não, isso é brincadeira. Não, sabe que a gente sentiu muita falta de vocês dois aqui, né? E nós também, de vocês. Ah, olha só. E o Rodrigo lá em Montevidéu, curtindo o frio lá em Montevidéu. É, por falar em frio, o Renualdo Ferreira lá de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Bom dia, Jorge, Rodrigo, Rui, Dr. Décio, sempre com suas explanações claras e embasada na ciência. Um grande gelado abraço. Ó, gelado, porque onde ele está deve estar lá abaixo de zero. Né? Esse tema é muito interessante. É como disse o benfeitor Bezerra de Menezes. A doutrina espírita será inserida na sociedade através das artes e das ciências. O que está acontecendo no momento, como o Dr. Décio citou, minha vida na outra vida, né? Lembrei, Jorge, que fiquei... Opa, agora já é recado para mim. Que fiquei de te enviar as impressões digitais da menina e da sua avó, que seria uma das encarnações dela, que desenhou as casas onde tinha vivido e citou seus habitantes. A mãe da menina não encontrou documentos com a impressão digital da avó. Por esse motivo, não te enviei. Ô, tá legal. Jorge, mas nós temos que estar morando aqui em São José, mas está difícil de trazê-lo aqui ao programa. É o Alberto Fiorito, né? Fiorini. Aquele delegado Fiorini, lá de Curitiba. Né? É? Fiorini, né? Alberto Fiorini. É, ele já esteve aqui no nosso programa uma vez. Ele não gosta muito de mídia, de jeito nenhum, né? Ele não gosta muito de vir na mídia, de jeito nenhum. Não, não gosta de falar. Mas está sempre colocando no Facebook uma série de mensagens. E ele que provou que a digital daquela pessoa que havia falecido não era realmente dele, era de um outro que já vivia. Ele, através da digital, ele comprova também a teoria da reencarnação, né? É. O trabalho dele é muito bacana também. Inclusive, ele também conheceu o Dr. Hernani Guimarães Andrade, né? Teve contato com ele, levou os trabalhos dele para... Foi apoiado pelo Dr. Hernani Guimarães também. E mora aqui em São José, né? Mora. Se aposentou. Ele tinha voltado a trabalhar, parece, lá em Campinas ainda, parece, né? Ele gosta muito de cantar a música do Elvis Presley. Ah, é? Então precisa trazer um dia. Ele, o Ed Moreno, quem mais? Você, né? Cantando aqui, fazer um programa musical. Esse CD novo do Grupo Castelano tem uma música do Raul Seixas. Mais uma música do Raul Seixas, né? É, vamos lá? Vamos voltar. Então deixa eu colocar aqui outra coisa, Rui. Um momentinho só. Nós queremos comunicar aqui a todos os nossos irmãos da Espíritas de São José dos Campos, né, que conheceram o seu Neolito, né, o nome dele, Neolito Costa, Noelito Costa Montenegro, né, seu Noelito, e nós trabalhamos juntos lá na AME, o Rui trabalhou com ele também. É um espírita que sempre foi dedicado assim à parte mediúnica, sempre trabalhou ajudando, né, as entidades espirituais nas casas, muito conhecimento, né, uma pessoa simples, mas muito conhecimento espírita, uma pessoa que a gente via assim, sempre como aquela que a gente gostava de perguntar as coisas, de pedir opinião, porque tinha bastante conhecimento doutrinário. Então, o senhor Noelito já estava debilitado há algum tempo, estava com 80 anos e desencarnou na quarta-feira. Então, nós desejamos tudo de bom para ele nessa passagem, nessa ida para o plano espiritual, que esse aprendizado que ele teve aqui na Terra possa ser aplicado e possa ser colocado em prática aí do lado que ele está agora nesse momento. Que ele possa se restabelecer logo e começar o seu trabalho, que era o que ele gostava de fazer, era sempre trabalhar em prol do bem do próximo. E nós sabemos que a gente trabalha para o bem do próximo, tanto aqui como também no plano espiritual. Atualmente ele se dedicava lá aos trabalhos na casa no Peregrinos do Caminho, né? Residia ali próximo, eu tive alguns dias, uns dois meses atrás fazendo uma visita a ele, mas na quarta-feira agora ele se despediu aqui dessa encarnação e partiu para a Pátria Celeste. Então nós mostramos os nossos sentimentos, né? Desejamos que a família possa se confortar também. E o exemplo que ele deixou para nós, de bondade, de amizade, possa ser passado para seus filhos, para seus netos, que é isso que ele sempre demonstrou para nós. Que ele seja feliz nessa nova morada aí no plano espiritual. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Dr. Décio Iandoli, que é cirurgião gástrico e faz endoscopia. Ele mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e está nos visitando justamente na semana, né, Jorge, no seminário que está havendo lá em Jacareí, né? Isso. Ainda hoje tem, né? O seminário? Não, tá, já li aqui pro pessoal. Cadê? Tá aqui. Vamos falar de novo? Fala. Hoje. A programação de hoje. Agora, na 9:30, está começando lá a palestra. É um mini seminário, né? Redução da maioridade penal sobre a ótica espírita, com o doutor Raul de Melo Júnior, de Araraquara. É, às 13 horas, nós teremos a apresentação musical com Áureo Corrá. Às 14:30, palestra Reencarnação Fácil, com Luiz Rivas, é peruano. O Rodrigo tem que ir lá, porque quem entende aqui de castelhano é o Rodrigo. Aí o Rodrigo vai lá para passar para a gente o que o homem está falando. É, não, mas ele fala português, viu? É. Às 17 horas, seminário Zika Vírus, Aspectos Biológicos, Éticos e Espirituais e o Aborto sobre a Ótica Espírita. Doutora Luciana Galvão, vale a pena, hein, pessoal? Participarmos disso, que hoje em dia, por causa que aparecem os Zika vírus aí, aparece a moda de novo de achar que tem que abortar a criança por aí, né? É, apresentação musical com encerramento com Ed Moreno, que nós estamos falando aqui com ele, e estaremos lá para dar um abraço ao nosso amigo Ed Moreno, se Deus quiser, né? Espero que ele não chegue surdo, mas de qualquer coisa eu vou fazer o seguinte, Rodrigo, sabe o que eu vou fazer, Rui? Eu vou botar meu violão no carro e vou levar. É. Se ele chegar lá surdo, eu toco no lugar dele. Mas o Vilks. Claro também... que vai ser muito melhor escutar eu do que escutar o Ed Moreno. Mas né? O Vilks também não está lá? Eu acho que ele já foi antes, né? Acho que ele foi ontem, não é hoje não. Foi ontem. Né? Pessoal, quem não conhece o Ed Moreno ainda, por favor, né? Vão lá escutar, porque vale a pena. Ele é um amigo, além de ser um amigo, é um excelente muito alegre. Intérprete, né? Excelente compositor. E vocês precisam conhecer mais ele. Agora que o Vale do Paraíba está conhecendo mais ele, então vale a pena ir lá conhecer. Mas se ele não puder cantar, eu canto lá no lugar dele. Vê, o cara chega surdo assim. Falar em surdo, Rui. Nós estamos aqui perto do doutor, né? Mas agora o Grupo Castelão, eu achava ruim quando a gente ia cantar por aí. Que tem casa de centro espírita que não pode bater palma. Aí fica fazendo aquele negócio com as mãos, balançando as mãos, né? Aí uma vez eu falei pra pessoa lá, falei, aqui você não precisa balançar as mãos pra gente, que aqui não tem nenhum deficiente auditivo, que a gente vai ficar com mão assim desse jeito? Então bate palma, fica quieto, não precisa fazer nada. Mas agora não tem, agora pode fazer, porque a gente tem três surdos no grupo, o senhor Rodolfo, a Tiana e a Adriana. Os três estão usando aparelho. Não, o senhor Rodolfo é vaidoso, não quer usar aparelho. Mas a Tiana e a Adriana estão com os aparelhinhos. Então eu não posso mais reclamar. Se o pessoal fizer com as mãos, eu vou ter que aceitar. E eu também uso aparelho, viu, Jorge? Isso, então. Ainda tem você ainda ali. Seu Darcy, Dami. Ô, Darcy. Seu Darcy, você. E ele. Poxa, é eu acho que eu só estou cercado de deficiente auditivo. Eu estou escutando. Não, a gente só não escuta quando... A mulher pede dinheiro. Não, ainda tem o Nabucco ainda, né? Aí, ó, ontem eu estava falando isso, aí falaram, não, mas o Nabucco também não escuta, não. Aí eu perguntei, Nabucco, é verdade que você não escuta direito? Ele falou, hã? O que é que você fala? Mas vamos continuando com o doutor Décio Iandoli, que veio com muito... É uma pessoa muito bacana lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falando sobre a reencarnação como lei biológica. Doutor, como é que nós fazemos, então, para as pessoas que ri da nossa teoria de reencarnação, como é que nós podemos lidar com essas pessoas que às vezes brinca, que fala, vocês são tudo doido, tudo louco, acreditando nessas coisas, acredita na comunicação dos espíritos, E a gente sabe que todas as religiões falam da imortalidade do espírito, e as pessoas não acreditam que existe espírito. Tem muitas religiões que não acreditam que existe espírito ainda, né? Bom, eu acho que não tem que fazer nada. Cada um, né? As pessoas que já têm uma opinião formada e a opinião dela está fechada, pronto. Eu não tento convencer ninguém de nada. O que eu busco fazer é quem está interessado ou quem está querendo tomar uma decisão, ainda não tomou a decisão, ela vem procurar informação e você tem que dar essa informação. E essa informação ela é generosamente oferecida a todos. Mas as pessoas, geralmente, quem faz o escárnio é quem assim, está muito inseguro com a sua própria posição. O Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, né, ele escreveu que as grandes mudanças na humanidade, inicialmente elas são ridicularizadas, depois são violentamente combatidas, para então serem aceitas como verdades auto-evidentes, né? Então, dependendo de onde você estiver, das pessoas com quem você estiver conversando, você encontra esses diversos estágios. Quando a pessoa faz piada, eu nem me ofendo, não. Eu estou tranquilo com o que eu acredito e eu acho que cada um tem direito de acreditar no que quiser, né? Essa teoria que muito espírita às vezes fala, que a reencarnação vai pagar a dívida. Então, essa é uma, eu acho que é uma herança da tradição judaico-cristã. A gente achar que existe um Deus que pune, aí a gente fala que não tem o Deus punidor, mas fala do karma, como se fosse... eles confundem a lei de ação e reação com a lei de talião, né? Não é olho por olho, dente por dente. Então, na verdade, quando a gente comete um erro... A gente recebe de volta uma resposta que mostra que a gente está errado. Esse é o processo de aprendizado, né? Agora, se não é olho por olho, dente por dente, né? E isso que as pessoas às vezes não entendem. Então eu acho que a gente não tem não existe esse Deus que pune. Eu acho que a gente não está aqui para pagar nada. Eu acho que a gente está aqui para aprender. E que muitas vezes a dificuldade desse momento, se você reage a ela com agressividade ou sem aceitação, você perde uma grande oportunidade de aprender. E a gente vê que com relação a pagar dívida, né? Tem muitas vezes até também, os espíritas têm mania de falar que nasceram a pagar dívida, que a reencarnação a pagar dívida, então dá a impressão que a gente está sempre devedor. Mas o Richard Simonetti, ele fala muito bem, né? Se você for uma pessoa boa, você está sempre acompanhado de bons espíritos ao seu lado. Se você tem pensamentos ruins, age ruim, de uma maneira ruim, você terá também as suas companhias. E falando no Richard Simonetti, viu, Jorge? Ele estará aqui conosco dia 18, sábado próximo. Ele, a partir das 14 horas, estará lá no seminário Quem Tem Medo da Morte, que é muito importante, que eu já fiz inclusive esse curso com ele, e vale a pena, viu? É lá onde fica aqui, no auditório do Centro da Juventude, o antigo pavilhão de eventos do Parque Industrial. É na rua Aurora Pinto da Cunha, 131, Jardim América. É logo passando ali o viaduto da Canebo, né? A uns 300 metros, nós temos ali o auditório do Centro da Juventude, que cabe lá 400 pessoas nesse auditório. Muito bonito, muito moderno. Rui. É. Décio, só mais uma pergunta aqui. É sabido já que a reencarnação se completa aí por volta de 7 anos de idade. Quer dizer, então a gente nasce, se prepara, vem, ainda passa aqui mais ou menos 7 anos esperando se consolidar essa reencarnação. Quer dizer, a gente continua reencarnando. Então, digamos assim, na linguagem popular, nós estamos com um pé lá e outro cá, até 7 anos de idade. Então, eu penso que por estar com um pé lá e outro cá, provavelmente as crianças conseguem ter mais interatividade com o mundo espiritual. Mas, nas pesquisas, tem algum motivo dessas crianças lembrarem? Porque nem todas as crianças lembram de suas encarnações passadas, e algumas lembram mais acentuadamente. Existe alguma pesquisa, tipo assim... de que essas crianças foram que morreram que na encarnação passada tinham desencarnado há pouco tempo. Quer dizer, elas voltaram logo. Foram e voltaram logo? É mais ou menos não. Isso ou não? O que o Dr. Ian Stevenson coloca é que geralmente as crianças, ele fala em um índice de 60%, 58,7%. É que na última encarnação, que o Dr. Ian Stevenson chamava de personalidade, na última personalidade tiveram um desencarne rápido, geralmente desencarnes violentos. Certo. E isso seria uma predisposição para se lembrar dessa encarnação. Então, o que acontece é que por volta de 2, 3 anos de idade, a criança começa a falar e começa a manifestar a lembrança. Muitas vezes ela não aceita a identidade atual dela, ela fala que ela é outra pessoa. E essas narrativas, essas lembranças, elas tendem a se atenuar até os 7 anos. E a partir dos 7, 8 anos, a criança para de dar os relatos. O que acontece é que se a criança estiver numa cultura não reencarnacionista, se for ocidental, por exemplo, a família encara de uma maneira. Diz que, que nem, por exemplo, você falou, é muito comum as crianças terem os amigos invisíveis, né? Tem até um filme que eu gostei muito de assistir, chamava Morrendo e Aprendendo, que conta uma história dessa, né? Muito interessante o filme. Então, a criança tem mesmo esse contato maior com a espiritualidade. Se a família suprime isso, a criança para de fazer os relatos e depois ela esquece e acabou. Nas culturas reencarnacionistas, e por isso que era muito mais fácil estudar isso lá, o Dr. Ian Stevenson fez muita pesquisa lá na Índia e nos países reencarnacionistas, as famílias dão valor para isso. E elas conversam com os filhos, elas colhem informações e às vezes a criança, por conta disso, acaba se lembrando e mantém essa lembrança, né, pela idade adulta. Mas muito provavelmente, quando a morte desencarne é muito rápido, deve deixar alguma janela no perispírito aberta e na reorganização do corpo novo, você mantém esse acesso a essas informações da memória da vida passada, né? E aí a criança tem mais chance de lembrar. Doutor, tudo que a gente fala de reencarnação e dentro da doutrina espírita, como o próprio questionamento que nós colocamos hoje para os ouvintes, da reencarnação como lei natural, então reencarnar é a mesma coisa que nascer, a mesma coisa que morrer, uma lei natural. Eu posso não acreditar que vou morrer, mas não vai ter jeito, eu vou ter que morrer, né? Com certeza. Nascer, todo mundo sabe que nasceu, mas é uma lei natural. E reencarnar, para nós, é uma lei natural. No entanto, muitos colocam a reencarnação como se fosse um dogma da doutrina espírita, uma coisa que não tem nada a ver. Mas será que as pessoas colocam isso por causa de uma palavra que tem lá no Evangelho? No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá ele falando, uma hora ele fala o dogma da reencarnação. Quer dizer, a colocação não foi nesse sentido, mas por causa dessa palavra, será que é por causa disso que acabam? Eu não gosto dessa palavra, eu acho que assim, o dogma, apesar que já me escreveram dando outras interpretações para a palavra. O lance de palavra é isso, palavra é um símbolo, todo símbolo é atribuído um conteúdo, né? Para mim, dogma é um conhecimento ou uma afirmação que não pode ser questionada. E por isso que o dogma é um artigo de fé. Então, se você quer fazer parte da nossa religião, você tem que acreditar nisso. Se você não acredita, você não é da nossa religião. Isso é um dogma. Desse ponto de vista, o Espiritismo não tem dogmas. Porque o Espiritismo ele não exige nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de aceitação prévia. E tudo que existe dentro do Espiritismo é questionado e discutido cientificamente. Tanto que o próprio Kardec, ele vacinou a doutrina contra dogmas quando ele fala que se um dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, o Espiritismo tem que mudar. Na minha opinião, ele não fez isso para criar um mecanismo de atualização automática do Espiritismo. Ele fez isso porque ele sabia que ali estava a verdade e que a verdade é imutável, né? Então, você falar que o Espiritismo tem um dogma, eu já acho um erro conceitual. Não pelo que está escrito no Evangelho, mas pelo que o Evangelho traz de informação. E mais, você falar que a reencarnação é um dogma, né? Eu acho que diante do nível de evidência que a gente tem hoje na ciência, você pode até falar que a reencarnação é uma hipótese científica, mas um dogma, eu acho que não. Acho que não dá para dizer isso. Ou seja, Kardec, ele não fechou a doutrina, ele manteve aberta. Sempre. Como a evolução, como tudo que se amplia, abrindo, em vez de fechar e cerrar, censurando outros. Eu vejo de maneira muito clara isso. A obra do Kardec, ele estabeleceu todas as fundações, né, e fundações muito claras, muito seguras, da doutrina. E o Chico, com os 400 e tantos livros dele, construiu o prédio em cima dessa fundação. Então a obra André Luiz e Emmanuel, ela edifica e contextualiza e contemporaliza, né, toda a informação do Espiritismo. E de uma maneira muito segura, muito firme. Né? Lógica, né? Muito lógica. É interessante você observar, por exemplo, se você pegar a obra do André Luiz e ver a data que o Chico psicografou, e você for fazer a comparação do que ele afirma em termos científicos lá, há 60, 70 anos atrás, e que as obras foram comprovadas hoje, isso daí uma coisa assim, parecida com o Leonardo da Vinci, né? Que previu o helicóptero, previu o submarino. Quer dizer, ele traz um monte de informações que na época pareciam absurdas. É só você pensar, quem é espírita deve ter lido Nosso Lar lá no comecinho. E parecia meio fantasioso, né? Uhum. Você lê há 30 anos atrás, parecia meio fantasioso. Hoje você relê o Nosso Lar para você ver. Tem TV de plasma, uhum. Tem internet, tem uma série de coisas que fazem parte da nossa rotina hoje e que já tinha lá naquela época. Não, e tem vários filmes americanos que não têm contato com a doutrina espírita e que praticamente vem trazer aquelas coisas todas que o livro, que o Nosso Lar mostra, uhum. De uma maneira diferente, né? Mas mostra. Outra coisa interessante também, quando a gente falou de dogma aqui, é que dogma é de uma religião. E reencarnação não é da doutrina espírita, não, né? Reencarnação é independente de qualquer religião. Muito mais antigo do que o espiritismo. O espiritismo simplesmente estuda essa teoria, né? Essa teoria não, essa hipótese, né? Estuda e tenta explicar pra gente. Olha, é isso aqui mesmo. Quer dizer, eu acho que o espiritismo vem com muita coragem de fazer o contato com a espiritualidade mesmo, de mostrar como que é o nosso relacionamento com os espíritos, como que é o mundo, que existe outros planetas mesmo. Então, é uma coragem que antigamente só era empírica. As pessoas, antes do espiritismo, todo mundo tinha medo de fantasma, tinha medo de alma, tinha medo dessas coisas, mas não tinha coragem de estudar. Eu acho que assim, como o telescópio, ele apresentou pra gente o universo, e o microscópio apresentou pra gente o mundo microscópico, o espiritismo e a mediunidade apresentaram pra gente o mundo espiritual. E a ciência está começando a entrar agora nesse mundo para entender e explicar os fenômenos que a gente observa. Legal. Olha, Rui, 9 horas e 54 minutos, temos que encerrar o programa. Um grande abraço a todos vocês. Doutor Décio, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi muito legal ter você aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade e a todos os ouvintes que estiveram ouvindo a gente, participando com a gente desse programa. Eu esqueci de um aniversariante aqui, que foi, que ligou, né? É a Érica Renault Maceno de Siqueira, ela faz aniversário dia 12, hoje, né? A principal pessoa que estava fazendo aniversário hoje, eu estava esquecendo de falar. Um grande abraço para você, viu, Érica? Rodrigo? Agradecer a participação de todos os ouvintes aqui, vocês, o Décio aqui presente também com a gente, e vocês que sempre participam, sempre comentam, entram no WhatsApp, no nosso Facebook, no YouTube Live, acompanham a nossa rádio. Agradecer de coração, desculpa porque a gente não conseguiu ler aqui as mensagens, né? Bastante gente participou, isso é bom porque o pessoal está gostando, né? Então, desde o Sérgio, a Rosângela Dias, o Carlinhos aqui também participou, o Paulo Reis, do Paulo Arleia, Felipe Domingos do Anjo Ismael, todos vocês que entraram aqui, comentaram, participaram, continuem participando com a gente no próximo domingo, às 8 horas, e também entre no nosso site para ouvir a reprise desse programa. Obrigado. Rui? Nós já... Quem vai estar? As pessoas para pegarem o convite é só chegar na hora e falar com o Charles lá na portaria do teatro. Tá? Eu já falei com ele ontem, ficou de me ligar aqui, mas o Charles, ele vai atender as pessoas, Charles Geraldi, que ele estará lá na portaria esperando. Eu vou ligar para ele já dizendo quem foram as pessoas que ganharam os convites, viu, Jorge? Então nós vamos. Seus agradecimentos? É. Seus agradecimentos, Ruiz. Você foi no banheiro, esqueceu aqui. Então agradecendo. Não, não fui no banheiro, não. Eu brincadeira. Atender, atender um pedido ali, rápido, urgente. Agradecer a Andréia, a Adriana, a Graça, o Helder, né? E a Camila, que esteve aqui conosco, só dando um bom dia e já foi embora, né? E o doutor já agradeceu? Já. E quem vai fazer a prece? É ele mesmo. Então, doutor, você faz a prece de encerramento para nós, para encerrarmos o nosso programa na manhã de hoje. Então, a gente tem que sempre estar atento para as coisas que a gente recebe, né? E dentro dessa gratidão que vai invadindo os nossos corações, né, as nossas mentes, a gente lembrar que nós estamos sendo conduzidos por um Pai amoroso, que quer o nosso bem, quer a nossa felicidade e que muitas vezes coloca as dificuldades diante de nós para que a gente possa aprender a contornar essas dificuldades e adquirir as lições que nos faltam para nosso crescimento e a nossa evolução. Então, agradecer muito por tudo que nós temos. Agradecer muito pelas oportunidades, pelo fato de estarmos encarnados no Brasil e de estarmos encarnados nessa época e ainda temos a oportunidade de termos o contato com a doutrina espírita e aproveitarmos essa encarnação, aproveitarmos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, sempre muito gratos ao Mestre Jesus e ao Pai, causa primária de todas as coisas, que nos possibilitaram esse bem-estar, essa vida maravilhosa que nós ainda temos. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!